se sente bem. Toda vida vai se apaixonar. De dentro que vem a verdade, o amor. Minha nova fama é plus size. Cresce junto com a minha good vibe. Entendi o milagre, lágrima doce que cai. Divido esse corpo com você, porque hoje eu sou muito mais você. Veio morar em mim, toma conta de mim. Só de te esperar me faz tão bem. Conexão de espírito, sinto sagrado. Vejo o dia bonito nesse mundo irado. Cessou o conflito, não vai dar errado. Somos uma só, te mostro o mar azul. Cruzeiro do sul, gato do seu bro. Com teu pai não tá só, volto sempre se vou. Vamos fazer juiz. De dentro que vem, onde vai ver eu e você quem. Vamos ir além, vem sentir meu calor, pra se sentir bem. Nova vida vai se apaixonar. De dentro que vem a verdade, o amor. De dentro que vem, onde vai ver eu e você quem vai. Vamos ir além, vem sentir meu calor, pra se sentir bem. Que eu vou receber, quero poder ver tudo que virá. Vai renovar a força pra eu ir buscar. Já mudou a realidade antes de nascer. E pra bem melhor, pra muito melhor. Pra bem melhor, pra muito melhor. Da luz a uma menina me faz mais mulher. Tô pronta pro que vier.